Não quero que te entendam. A consciência traz-me a ser expulsa. Não é minha. Que isto é. Traz-me, traz a cabeça. Queimando-me os corpos e os nervos. Esmagando da cabeça. Esmagando.